Conversas Aleatórias. E eis que entramos já na segunda metade do ano 2015 depois de Cristo. O que me diz a isto, Joaquim Pereira? Eu digo que cada vez estou mais velho. Olha, isso é verdade. Você e toda a gente, não é verdade? Amanhã vou estar mais velho do que hoje. Porquê? Porque já passaste mais um dia. Ora, isso aí, você também não vai passar mais um dia, não são dois para amanhã. Um dia e uma noite. Ai, você é mais, exato. Eu só passo um dia, você passa um dia e uma madrugada, quando está a dobrar. Muito mas bem. Eu não me dou pés a madrugada, porque graças a Deus... E ao diabo, que às vezes é o diabo que é cada pesadelo, que nem queiras saber. Então não quero saber. Quero saber que hoje é domingo, dia 5 de julho de 2015. Eu lhe disse boa tarde a todos. Calma, estou a fazer introdução. Então depois introduz. Você introduz à sua maneira. Então introduz. Introdugo e digo que hoje é dia 5 de julho de 2015. Esta é a emissão 119 com conversas aleatórias. Cá estamos nós, dois locutores, Nuno Miguel, boa tarde, e Joaquim Pereira. Muito boa tarde. Sim, está correto. Já estou aprovado. Já vou passar ao exame de admissão. Para falarmos sobre vários tópicos que nos regem, gosto de reger, que nos regem semana após semana, entre notícias, efemérides, desporto, insólitos, recordações pessoais, registros... O que vier à rede. Frase da semana e tal e tal. Hoje, emissão 119, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar uma boa notícia, e importante, vamos viajar até à China e ajustar o ponteiro mais pequeno, que não é o meu. Para já, vamos começar com um agradecimento ao Joaquim Pereira por não ter ido à procissão de São Pedro e ter vindo aqui propositadamente a gravar isto. Mas também recebe mais aqui do que no São Pedro. Ah, eu São Pedro ainda tenho de gastar. Exatamente. Vamos começar por uma boa notícia. Eu olho sempre com especial importância e relevância para este tipo de notícias. Estou a falar de quê? Estou a falar que na terça-feira, dia 30 de junho, a Organização Mundial de Saúde declarou que Cuba foi oficialmente o primeiro país deste planeta Terra a eliminar a transmissão de mãe para filho da sífilis e do vírus da SIDA, o VIH, vírus de imunodeficiência humana. Portanto, duas doenças sexualmente transmissíveis. Claro que o que salta aqui à vista é o vírus da SIDA, mas a sífilis também afeta muita gente. Disse a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, que eliminar a transmissão de um vírus é um dos maiores feitos em matéria de saúde pública. É uma grande vitória na longa luta contra o VIH e as infecções transmitidas sexualmente, assim contra também as infecções transmitidas sexualmente, assim como um passo importante para conseguirmos uma geração sem SIDA. Continua Michel Sidibé, diretor-geral da Organização das Nações Unidas, que esta eliminação da transmissão do vírus, mãe para filho, prova que é possível pôr fim à pandemia da SIDA e esperam que Cuba seja, entre vários países, o primeiro a conseguir eliminar esta epidemia entre as crianças. É curioso surgir esta notícia na terça-feira porque poucos dias antes eu tinha comentado, no passeio que tive, que o maior avanço no século XXI seria, a este nível, seria precisamente descobrir a cura. Na altura até falei primeiro do cancro e depois da SIDA. Já tinhas aí trazendo telepatia com os cubanos. Os cubanos já te tinham... Não se descobriu a cura contra a SIDA, mas já se consegue eliminar a transmissão de mãe para filho, que até agora todos os filhos que tivessem um progenitor, uma progenitora com SIDA também iriam ter o vírus VIH. Estamos a falar de cerca de 1,4 milhões de mulheres que estão grávidas, isto todos os anos, 1,4 milhões por ano, de mulheres que ficam grávidas e que têm o vírus da SIDA. Claro que isto foca-se na África subsaariana. Eu gosto destas notícias porque a evolução aqui, vamos lá ver, não é, sublinho que não é a descoberta do anti-SIDA, portanto não descobriram a cura contra a SIDA, mas já se deu um passo. Esperemos, como diz ali o CDB, diretor-geral da ONU, esperemos que Cuba seja o primeiro de muitos e que este seja o primeiro passo para alargar estas descobertas científicas. Aprovado e os meus parabéns. Exatamente. Daqui seguem os parabéns para Cuba. Há uma música com Cuba, quero ouvir, depois eu mostro. Bom, vamos à lição de história que surge no rescaldo de uma notícia que apareceu também nesta semana, dia 29 de junho, segunda-feira. O que é que acontece? Acontece que na internet, a partir do Google, o motor de pesquisa, sobretudo a partir do Google Alert, ou seja, terra, no Google, que dá para ver os locais, as ruas e não sei o quê. E a partir de agora, mais de 50 locais, monumentos, castelos ou paisagens portugueses já podem ser visitadas virtualmente, ou seja, claro que não estamos lá, mas é como se fizéssemos uma Exato. visita visualmente. Às vezes até ainda se consegue ver melhor as coisas. É certo que o. Não, não estando lá a pessoa, não pode olhar para o pormenor todo. Mas aqui, se calhar, tem-se mais tempo, É. não está limitado ao horário de visita, ou pessoas estão atrás à espera para ver, e a pessoa vai aproximando no computador e tenta ver os pormenores todos. Estamos a falar de um instrumento da Google, que é uma forma de valorizar a cultura e o turismo. Estamos a falar de quê? Da Torre de Belém, Mosteiro de Jerónimos, os Palácios de Canluz ou da Pena, Baixa Pombalina, Praça do Império, Sé de Braga, Muralhas da Vila de Óbidos, Castelo de Guimarães, Mosteiro da Batalha, Alto Douro Vinhateiro ou a Serra da Estrela, entre outros. Eu disse mais Posso 50, meter. aqui só disse uma dúzia. Calma, que eu não fiz a pergunta que ia fazer a seguir. A questão aqui é: em quantos destes sítios o Joaquim ainda não esteve? Precisamente eu ia interromper para dizer que destes aqui já os visitei todos e todos com boas recordações. Todos, ou está aí exagerado? Não, olha, Estamos a falar de os todos. O Alto mosteiros. Douro Vinhateiro também já estão lá? Enfim, quando vou à Dona Celina, onde é que Ah, eu vou? exatamente, a sua amiga. O As Castelo de muralhas Guimarães. de. Bem, o resto eu acredito que já esteve nestes todos. O Castelo Guimarães Sé de também, Braga também já o estive. da Batalha também, quantas Pronto, vezes? então vamos Eu dar uma passei. indicação à meia dúzia de pessoas que nos ouve. E se quiser ir, a pessoa que se for à internet e se quiser investigar um local, um monumento, o que é que seja em específico, qual é que aconselha? Filho, Um. olha, cada um tem as suas características próprias. A Vila de Óbidos é espetacular. O Palácio de Queluz ou da Pena também são espetaculares. Os Mosteiros da Batalha, como o trabalho também. Afinal, Ainda bem que eu disse só um, já vamos em quatro. todos estes, eu não tenho, conhecendo-os profundamente a todos eles, e com agravante, por mais que uma vez, a Serra da Estrela, já fui por todos os lados e mais um. Já entrei na serra mesmo, até lá ao pico. Ao pico não, ali é a Serra da Estrela. O pico fica lá para os Açores. Mas que eu ia dizendo. Todos eles têm os seus pontos fortes. É. Não consegue distinguir Não, um. não, não, não. Mas pronto, começamos com dois avanços, um a nível científico, médico, de saúde, e agora com um avanço cultural para o nosso país, para quem quiser. É que isto não é só o nosso país, qualquer pessoa em qualquer ponto do planeta, desde que tenha internet, pode visitar estes sites virtualmente. Agora vamos para outro tipo de avanço, que é o avanço da burrice. Não sei se conhecem, foi um avanço que eu inventei agora, antes de falar sobre aquilo que vou falar a seguir. Não conheço. O avanço da burrice. Neste caso, vamos até Évora visitar o recluso número 44 e vamos à frase da semana. Estou a falar do José Sócrates, que está preso lá no Ai, estabelecimento sabe. prisional de Évora, uma novidade para o Joaquim Pereira. O recluso número 44, que deu mais uma entrevista a partir de lá de dentro, cá para fora, acho que foi ao Diário Notícias e à TSF, desta vez, dois membros do Global Média, do mesmo grupo de comunicação social, mas isso não interessa. Diziam, a frase forte da notícia foi a que andou aí nos jornais, que. Nos jornais, nas televisões, na rádio, que ele só está preso, sobretudo, para o PS perder votos nas eleições legislativas do próximo mês de outubro, que deve ser em outubro. O que acontece? A minha frase da semana não é essa. É que ele, na mesma entrevista, ele começou a falar de várias coisas, como habitualmente. Ele, que é um Marcelo Rebelo de Sousa encarcerado, é a minha definição para ele, a partir de hoje. Muito É boa, um muito Marcelo boa. Rebelo de Sousa encarcerado. Muito boa. Que falam sobre tudo. Uma das coisas que falou foi a saída do treinador do seu clube, ele é de Benfica, o Jorge Jesus foi para o Sporting, e diziam que o Benfica. As palavras podem não ter sido, não é? Podem não ter sido exatamente estas, mas disse: o treinador sai, mas não é um treinador que faz a equipa. Não. Eu também estou a crer que não. Tá, agora vamos comparar ao que ele disse, que foi o ponto forte da entrevista. E eu estou preso, que é para o PS perder as eleições legislativas. Não sei se está a perceber a comparação. O treinador não é uma pessoa que faz uma equipa ou que faz um clube Benfica. Mas politicamente, Desde quando é que ele pensa que é o Sócrates é o PS? Por causa dele estar preso, o PS vai recuar muito. Não é um dirigente que faz uma equipa, que faz um mas na clube. minha modesta opinião, que porque politicamente Eu não valho nada, não percebo nada de política, mas não é apreciar. Vejo assim um bocadinho as coisas à minha maneira e é uma jogada do PSD para minar as eleições. Mas agora também digo uma coisa. Este caso, entre outros mais, já não para falar outra vez, que eu não queria falar, mas ainda vou falar dos submarinos. Mas agora não sei quem é que se lembrou dos dois dirigentes da Câmara de Gaia passados, o Menezes O Marco António Costa, mas e o você que Marca. mora em Gaia há não sei quantos anos, desde quando é que é novidade o que saiu sobre eles? A Ok. mim não foi novidade nenhuma. Eu ainda andava na faculdade e já se falava nisso, Oh, já tinha Nuno, acomodado certo isso. eu também, Essas maringalices. sei muito bem muitas das coisas. E é outra coincidência aparecerem agora as notícias precisamente nesta altura. Ah, bem, mas voltando à frase do Sócrates, olha, não é um treinador que faz uma equipa, faz um clube. É um ex-dirigente que vai ditar os resultados do PS nas Sabes próximas que na eleições? política vale tudo. Está bem. Mas eu não estou a falar do que vale tudo, estou a falar da perspectiva dele. Ele, a partir de lá, na mesma entrevista, disse essas duas frases, que para mim são contraditórias. Ele está a dizer que o Jesus, claro que estamos a falar de futebol, não é política, mas está a dizer que uma pessoa, que um líder, que um treinador, não faz o clube, não faz uma equipa. E é ele que é um ex-líder, é um ex-dirigente que vai ditar os resultados do PS nas próximas eleições? Tem a sua influência. Tem? Vamos ver se tem. Eu acho que tem mais influência o que o António Costa não diz e não faz do que o Sócrates estar preso ou não. Mas já bem, é uma frase da semana muito gira. Vamos às efemérides da semana, mais uma vez trazidas na voz belíssima, que faz o epílogo, no epílogo não, o introito deste programa, que diz: conversas aleatórias. É o Joaquim Pereira que vai dizer. Se é epílogo, já não digo nada. Enganei-me, pois Ah. corrigi a introito. Gosto destas palavras. 1 de julho é o dia em causa, quarta-feira. Ora bem, começamos em 1867, a pena de morte para crimes civis é abolida com a aprovação do primeiro Código Civil. Também no Mas mesmo. isso cá em Portugal. Está em Portugal. Aliás, fomos dos primeiros países do mundo a acabar com a pena de morte. Não sei se Exatamente. sabiam, ficam a saber. Em 1822, em 82. 82, é por Está cima bem, do fui eu. almoço. Exato, Hoje exato, é isso. bebi mais uma O almoço pinguinha. já vem a um bom pedaço, mas está bem. Ora bem, em 1882 é inaugurada a rede telefónica do Porto com 19 assinantes. 19 assinantes. Era uma quantidade enorme. É melhor do que 18. Ou 1. Já no século 20. Agora, passamos para o século seguinte, para 1903. Está agora a fazer 112 anos. Tem início a primeira volta à França em bicicleta. Que começou ontem a edição deste ano. Ah, continua, continua. O seu fundador foi Henri de Rouge, jornalista do diário desportista L'Auto. Em 1908 é adotado o sinal internacional de socorro em código Morse, SOS, SOS, SOS, SOS. Em 1916, na Primeira Grande Guerra de 14-18, início da Primeira Batalha de Somme. O Somme é uma região francesa, como todas as regiões bem derivadas do rio que por lá passa, e prolongar-se-ia até 19 de novembro, causando centenas de milhares de mortos. Agora, para fechar por hoje, em 1920, nasceu a que foi a grande padista Amália Rodrigues. Não é bem assim, deixe-me corrigir essa última efeméride, porque ficou oficializado no documento que foi 1 de julho, mas ela tinha nascido poucos dias antes. Nós estávamos um tempo em Oh, que em filho. muitos lados não era registado logo o nascimento Oh, do filho, bebé. no antigamente, Acontecia com frequência. para não pagarem multa, as pessoas, os filhos nasciam e eles só iam registá-los passados dias. E então, para não pagarem multa, alteravam a data do nascimento. E ela desconhecia que tinha acontecido o mesmo caso. Desconhecia, não. Foi ela própria depois que anunciou. Mas okay. A data mesmo do nascimento dela não foi 1 de julho, foi ali perto do São João. Foi nos Santos. Foi uma santa, coitadinha. Bom, vamos ao tópico que se chama notícia. Vamos à segunda notícia de hoje, porque na quarta-feira foi noticiado que até junho deste ano já foram vendidos mais carros, automóveis, do que em 2012 e em 2013 inteiros. Não os dois anos juntos, mas até agora, até junho, foram vendidos 116.813 carros em meio ano. Em 2012 inteiro, foi menos. Em 2013 inteiro, houve menos carros vendidos. Afinal, não estamos assim tão mal, João Guimarães. E com agravante. Não sei se na, se na notícia também viste. Eu passei assim por alto, porque essas coisas é assim por alto. Os carros mais vendidos foram os de topo de gama. Claro. Não são os carros dos pobrezinhos que se venderam. Sim, mais. Sim, estamos a falar em carros, não é segunda mão ou quinta. É logo novos, carros novos, que sempre foram fabricados já em 2015. A maioria. Pode seguir. Posso seguir? Ia dizer mais alguma coisa? Eu não. Ia criticar, mas mais volta a calar. Nestas misérias já está Portugal cheio. Pronto, depois os mesmos que compram os carros todos, que se vêm fechar a crise. Falarmos na troika, porque isto é uma das consequências das troicas. Não, esta hora ainda não sabemos o resultado do referendo na Grécia. Não, estão a fechar as urnas. Mas o caso que eu vou contar está referendo com a troika. Um casal de noivinhos resolveu ir passar a lua de mel aos Estados Unidos da América. A-F-U-A. Exato. Azar deles que eram gregos, por conseguinte, tinham as suas finanças na Grécia. Quando eles se vão para levantar dinheiro e fazer as suas despesas, agora estamos nos cortes, 60 euros por dia. Os tiveram de andar para lá, não sei como, não cheguei a ler o fim da notícia, andaram lá a pedir para sobreviver e não sei como é que eles iriam regressar outra vez à Grécia. Estamos congelados na Grécia. Vamos a uma pequena lição de história, um resumo de algo que também é recente, mas relacionado com algo muito antigo. Estou a falar de quê? Estou a falar da muralha da China. Acho que nunca tínhamos falado aqui a dois. Acho que nunca tínhamos falado. Parece-me que não. Mais de 30% deste complexo muito grande foi desaparecendo ao longo do tempo devido a condições meteorológicas adversas e devido, digo eu, sobretudo, às atividades humanas irresponsáveis. Andaram, por exemplo, a retirar tijolos para construir casas. A minha gargalhada que ouviram durante a explanação do Nuno foi precisamente porque eu estava ali a ler essa parte. Andaram a tirar tijolos da muralha da China para construir mansões. Mansões, quer dizer... Não vais mais longe, que em Portugal muitos monumentos estão nas ruínas porque precisamente é certo que estariam abandonados, mas muita malta dali daquelas zonas ou próximas iam lá arrancar pedras para fazer casas. A imprensa chinesa estima que dos 21 mil quilómetros da estimativa original do comprimento da muralha da China, agora só há 9 mil. Portanto, estamos a falar de estimativa da imprensa local chinesa e a estatal, que nem sempre é de fiar. Mas, segundo eles, menos de metade do comprimento total já não existe. Estamos a falar da Grande Muralha da China, porque quem não sabe foi sobretudo uma... Não começou aí, começou já no século III antes de Cristo. Mas a grande dose, digamos assim, foi na dinastia Ming. É uma estrutura com várias secções, que tem milhares de quilómetros, a partir de Shang'anguan, na costa leste de Chiaoguan, e atravessa as areias do deserto de Gobi. É o fim do mundo, Joaquim Pereira. Até a muralha da China já não sobrevive à crise. Já teve que levar cortes. Tu já reparaste quantos séculos é que tem esta muralha? Pois. Tem já 23, muito... mais ou menos. 23. Já muito resistiu ela. Nós agora fazem uma casa, passado meio dúzia de dias, já está a cair. Isto até a muralha da China tem que levar cortes. Bom, Vamos à notícia que é associada a uma recordação Também ali pessoal essa. minha, Também ali essa. porque a partir desta terça-feira, 30 de junho, deixou de haver discriminações, diferenças. Eu não ia dizer discriminação. Deixou de haver divergências, diferenças salariais entre homens e mulheres no setor da cortiça em Portugal. Quem trabalha na cortiça, agora as mulheres, se fazem o mesmo que os homens, passam a receber o mesmo. Isto demorou 8 anos a chegar a este epílogo. Agora já uso bem a palavra epílogo. Isto, o acordo entre sindicatos e patrões, pelo que eu li, foi a CGTP que insistiu neste assunto, e só agora é que está feito. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Portanto, as mulheres passaram a receber o mesmo que os homens. Filho, mas isso é uma luta, não, porque eu não tenho poder nenhum a nível nenhum. Mas é uma ideia que eu tenho, não discriminação. Portanto, se eu faço o boneco e tenho uma rapariga, uma mulher, que também faz o boneco, ela pode ter de ganhar mais que eu, Vou a já, vou mesma já. coisa que eu. Vou já aí. Portanto, as mulheres passaram a ganhar o mesmo que os homens. O que eu não ouvi, pelo menos na televisão, nem aqui neste artigo escrito, é se foram as mulheres que passaram a ganhar mais ou se foram os homens que passaram a ganhar menos. Se calhar. Oh, Houve alguns nono! inteligentes que passaram e Oh, aproveitaram-se nono! deste pretexto. Ah, então temos que cortar o salário aos homens que é para ficarem a ganhar o mesmo que as mulheres. E admiras-te? Acredito que sim. Primeiro, o apontamento é esse. O segundo, nós estamos em 2015. Claro que, pronto, estou falando na cabeça da minha geração, quem bem trans pode não dizer o mesmo. Ainda estamos a discutir isto. Ainda estamos a discutir porque é que a mulher não ganha o mesmo que o homem, se faz a mesma coisa. Se o Isso. ofício é o mesmo, se o número de horas é o mesmo, porque é, percebes? Ainda Só. estamos a discutir isto. Só Está a reparar, não sei se. há uma razão em que a mulher é maior. É a governar a casa. A trabalhar a casa. E, mas mesmo aí, porque é que. Mas a mandar é o homem. E porquê? Porque ainda estamos? E Porque vai estamos no continuar? perigo, é o machismo. Ainda, repara que estamos em 2015, ainda estamos. Isto ainda é notícia. E andam os sindicatos, os patrões, 8 anos a lutar para que as mulheres ganhem o mesmo que os homens. Sem Por outro comentários. lado, eu daqui a 50 anos vão-se estar a rir disto, ou daqui a 100 anos vão-se estar a rir disto. Como é que as mulheres na altura ganhavam menos que os homens? Mas isto sabemos que é geral, é Portugal, é em todo lado. Em Em quase todo todos os lado. setores, os Em homens todo ganham lado. mais que as mulheres, mesmo que façam o mesmo. Terceiro e último ponto. Por outro lado, também ainda parece uma contradição o que eu vou dizer, parece um oxímoro. Sabe o que é um oxímoro? Eu não. Não sabe ou está a brincar? Não É sei, uma não. figura de estilo usada na escrita. O Fernando Pessoa usava muito. Um oxímoro é uma contradição na mesma frase. É uma. Oh, Está não, a perceber? eu estou a parte dizer, aprender É até até morrer. morrer. Eu não Amém. sou sabão. Eu sei algumas coisinhas, assim, É um umas pontas, oxímoro. mas São ideias contraditórias eu tenho de ir apresentadas. muitas vezes ao dicionário. São ideias. Às vezes apresentadas uma palavra a seguir a outra. Pois, exato. Ideias Já contraditórias está. apresentadas juntas. Por outro lado, ainda bem que se discute isto, que já está a discutir isto agora. Eu lembro, e aqui que entra a parte. Até agora foi notícia, e já um bocado de opinião minha. A parte da recordação pessoal, que é o tópico das conversas aleatórias. Eu estou a lembrar da minha avó, que o trabalho oficial que ela teve durante muitos anos, aliás, foi o que lhe deu direito à reformazinha que tem agora. Foi a cortiça. Ela trabalhou na cortiça, na fábrica da cortiça, durante muitos anos. Na altura, que era isso? Dizer que as mulheres iam receber o mesmo O que os quê? homens? Ah, nem pensar. Era ali 5 Mas a tostões? maioria eram mulheres. Trabalhavam, pelo menos ali no setor dela, Era era as ali a mulheres. ganhar 5 tostões e os homens a Portanto, ganhar por outro 50 lado, ainda escudos. bem que já se fala nisto agora, porque antigamente era trabalhar e calar. Agora já se vai lutando. Já não é mal. Vamos ao desporto. Não é o que eu vou falar, mas há um apontamento curioso que eu reparei ontem à noite. Ontem à noite, sábado, o Chile foi campeão da Copa América, pela primeira vez campeão da América do Sul, ganhou a Argentina nos penaltis, 4-1, depois do 0-0 após 120 minutos. Você já reparou? Certamente muita gente reparou, mas só ontem é que eu tive verdadeiramente a pensar nisso. Os dois melhores jogadores de futebol do mundo nos últimos, sei lá, 10 anos, 10 não, mas sei lá, 7, 8, o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi, quase certeza que vão acabar as carreiras deles, jogadores, sem ganhar qualquer título nas seleções. Já reparou nisso? Quer dizer, seleção principal, que o Messi já foi campeão olímpico, acho eu. Mas na seleção principal, na seleção lá, o Ronaldo, Portugal, sim, pode esquecer que não vai ser campeão da Nada, Europa nem do nunca. mundo. O Messi tinha uma oportunidade ontem de ser campeão da América do Sul. Campeão do Da mundo, duvido que. Copa. É da América do Sul. A Copa América é a América do Sul. É só da sua. Ah, pois, está bem. É, é. Tenho dois convidados. Esta vez foi o México e o Jamaica, às vezes é outros. Mas tinha ontem a oportunidade, e a Argentina é melhor que o Chile, e ontem foi melhor no jogo, mas perdeu. É que eu vi a Argentina jogar à defesa. Ah, mas isso foi quando já estavam todos rotos. O Messi que tem a oportunidade também não foi campeão da América do Sul, se calhar daqui a 4 anos também não vai ser, e na altura vai ter 32 anos. Campeão do mundo, duvido que seja. Já viu que os dois maiores dos últimos tempos, os dois juntos, se calhar não vão ganhar nenhum título nas seleções. Quem é que os manda nascer em Portugal e na Argentina? Os grandes jogadores, muito raramente são campeões. Você vai ao passado. Estes dois já foram campeões nacionais e europeus várias vezes. Real Madrid e europeus, Barcelona. Europeus. O Ronaldo foi campeão do Manchester United. Agora de seleções, pelos, não. Seleções não vai sair. Pelos clubes. Bom, agora. Mas o desporto que eu ia falar, rapidamente, foi na segunda-feira. O Beira-Mar, Clube da Aveiro, foi recusada a sua candidatura à participação na Liga de Clubes, portanto, na segunda Liga, segunda Divisão, pela Comissão Executiva da Liga. Porquê? Porque não cumpre o regulamento, ou seja, não tem os números em dia, as contas, as dívidas. E então, o Atlético foi convidado, o Atlético de terceira Divisão foi convidado para ocupar essa vaga. Mas além do Beira-Mar, Vitória de Setúbal, Académica, Leixões, Desportivo das Aves, Olhanense, Oliveirense e Oriental ficaram para já impedidos de contratar jogadores ou de renovar contratos já existentes por causa de não terem apresentado as certidões junto da autoridade tributária e aduaneira, ou seja, junto às finanças, e ou do Instituto da Segurança Social, ou seja, também não têm as contas em dia. Já depois disto, estamos a falar de uma notícia de ontem, de anteontem, aparecem as irregularidades em relação ao Boa Vista e ao Vitória de Setúbal, segundo o Gil Vicente, que quer ocupar um lugar de um destes dois na primeira divisão. Exato. Portanto, é mais um sinal, mais um ano que passa, mais um verão em que estamos a iniciar, mais um sinal das contas que não estão a ser controladas a este nível, porque põem-se a gastar milhares, noutros casos milhões de euros em jogadores, ou ano após ano, e depois chega a altura de cumprir os regulamentos e não cumprem. Quando é que vão abrir os olhos, Joaquim Pereira? Não abrem. Não tem nada a dizer. Porque isto é culpa de toda a gente. Os dirigentes querem entrar para os clubes, para serem alguém, como se serem dirigentes de um clube de futebol, seja alguma coisa. E depois tem a massa associativa por trás deles. E o que é que a massa associativa quer? Quer que eles sejam campeões. A todo custo. O Irmozinho, o Santa Clara, o São Joanense, todos eles querem ser campeões. E depois põem-se a muito. Olha, vou-lhe dar um exemplo, não sei se vocês se lembram. Lembro de fazer esta notícia há uns anos. Estamos a falar de 2011, 2012. Aparece um investidor em Aveiro, um investidor do Beira-Mar, um árabe, já não sei, quer também do Basileia. Sabe o que é que ele perguntou na altura ao presidente do Beira-Mar? Ou ao treinador, já não me lembro. Não, foi ao presidente. Quanto dinheiro é que era preciso investir para o Beira-Mar ser campeão nacional? Pois. Foi a primeira coisa que ele perguntou. Vamos lá sonhar algo, vamos lá investir aí. Agora, olha, nem na segunda divisão podem investir. E o que é certo é que não é isso. Ah. Porquê? Eu não tenho nada contra os estrangeiros que vêm para aí. Se fossem estrangeiros... Em condições... Eles que venham. Para os grandes clubes, que é a escravatura branca, que eles fazem os negociações entre eles. Agora, os clubezitos de bairro andarem a gastar centenas ou milhares de euros para ir buscar um fulaninho ali e acolá. Quando podiam ter... A malta jovem, ou alguns... Ou ao campo ao lado, ao campo de formação, e tem lá um jogador melhor. Tem lá, então não tem. Uma coisa que eu admiro no Sporting... Tem muitos jogadores formados. E nós temos... Se calhar a partir desta época você vai deixar de vê-los. E nós temos visto que o Sporting tem dado internacionalmente... A seleção... Um terço da seleção é com base no Sporting. O sub-21 que agora vimos a chegar à final do Europeu, metade aqui para o Sporting, formado no Sporting. E muitos... Já no plano de Ronaldo, Moutinho, sei lá, tantos outros. Mas a partir continua desta época, com o Jesus e com as mudanças que está a ver ali, você vai deixar de ver isso. Vamos fechar, vamos já embora, quase a chegar à meia hora de programa. Uma notícia que mudou a minha vida. E agora até vou pôr um tom diferente de um locutor de rádio, já que eu abri com algo importante em relação à SIDA. Isto não é menos importante. Acontece que... Nesta semana, mais precisamente pouco depois da meia-noite de quarta-feira em Portugal Continental e na Madeira, a hora mudou. A hora universal foi alterada, foi a 26ª alteração desde 1972 e isto serve para ajustar a hora atómica. Ora, a atómica é dada por uma rede mundial de relógios atómicos, de átomos atómicos, de césio e rubídio. Isto refere-se à hora solar do planeta, que a sua influência é a rotação da Terra, o movimento da rotação que influencia é isso que define os nossos dias e noites. E a velocidade da rotação da Terra vai abrandando a um ritmo irregular, por causa da força gravítica de outro planeta, a Lua, e de uma estrela, o Sol. E a hora mudou na quarta-feira, um segundo. Foi isto que mudou a minha vida. Muito obrigado. Portanto, já nos tiraram um segundo de vida. Se adianta o relógio. Não, 26 segundos desde Não, eu estou 1972. É a dizer. isto que me aflige. Na São os 26 quarta-feira. segundos desde 1972. Aumentamos um segundo. Tivemos mais um segundo na hora universal a partir de quarta-feira. Não sente a sua vida alterada, Joaquim Pereira? Sinto a falta desses 26 segundos. Ora esta. Porque os desperdicei sem os gozar. E a culpa é do Sócrates. É, sim, senhor. Voltaremos no dia 12 de julho para mais uma emissão de Dia 12, conversas espera aleatórias. aí. Não, não é no dia 12. Tem muitos afazeres. O dia 12 É é domingo. emissão. Mas vai ser gravado antes. Porque parece-me que é o tal passeio. Ah, o de Joaquim Pereira vai passear para aproveitar os 26 segundos que lhe roubaram. Parece-me que é É um para passeio que vai durar 26 segundos. aos gerês. Exatamente. Vamos então embora. Muito boa tarde a todos e gozem este sol. E se moram aqui nas redondezas, vão até lá baixo à apurada, que é Ainda há festa espetacular. até à noite, O segunda-feira, fogo ainda há já foi festa. ontem à noite, acordaram-me porque eu já estava a Oh, dormir. pouca vergonha. Mentiroso, porque eu Acordado. estava acordado. Então até para a semana. Até para a E não semana. se esqueçam de adiantar um segundo ou atrasar. Já nem percebi se é atrasar. É Acho que é atrasar, é adiantar. adiantar. É qualquer coisa, um segundo nos vossos relógios. Muito boa tarde.